Rádio Cultura. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista. Rua Pires Brigue 378 e Carlos Espera 179, Rua Beja, São Paulo, capital. De 20 de 20, Rádio 1.900. Com 1.665 quilômetros, de 49 Hoje a partida de Vitor, uma variedade de coisas boas.